cê é louca, bandida. Me tomou de assalto, me fez perder o rumo. Você me motiva a ser alguém melhor, tá ligado? Eu vou tentar. Eu não sei explicar o que eu sinto. É difícil. Eu apenas sinto. Tá ligado que cê é minha rainha, né? Cê tá longe do meu corpo, mas nunca do meu coração. Nunca tive coração frio. Apenas não tinha encontrado alguém que me fizesse queimar de amor. Cê é louco, meu. Gangsta também tem sentimento. A minha filha é a rainha perfeita. Você me encanta com a sua beleza, carinho, amor, ciúme, excessivo e dó. Ligamos na delicadeza, a emoção do telefonema. Bandida me canta com a sua voz. Quero abraçar e te beijar. Momentos insanos com você, a sua sede e a brisa do mar. Sentindo no seu olhar, seu beijo molhado me faz delirar. Ao mesmo tempo me faz focar. Você ilumina a minha vida, brilha, mexe como o sol. Peito dispara ao te ver, acende alerta como farol. Penso na hora de te encontrar, ansioso, as pernas tremendo. Alto assim, pressão subindo, baixão a flor. Com sentimento não sou perfeito, tenho defeito. Não tenho nave, som batendo. Tenho caralho, rap pesado, verso sincero, amor verdadeiro. Não tem herança, cordão de outro. Aqui no bolso, carro do ano, não te resisto. Seus lados, sinceramente, amor, te amo. Minha distância, as intrigas, nada pode nos separar. Minha rainha, me beija, não larga, eu só quero te amar. Você me faz delirar, me faz perder o rumo. Amor, eu não sou nada, mas você pra mim é tudo. Seu corpo, seu sorriso faz meu olhar brilhar. Um gangsta apaixonado que só pensa em te amar. Você me faz delirar, me faz perder o rumo. Amor, eu não sou nada, mas você pra mim é tudo. Seu corpo, seu sorriso faz meu olhar brilhar. Um gangsta apaixonado que só pensa em te amar. Minha sussurra, diz que me ama, me toca de um modo que me assanha. Minha boca colada na sua, sem limite, termina na cama, bora bandia. Viver a vida, se amar, olhando pacífico, esquecer o mundo. Olhando as estrelas pro nosso amor, sem infinito, bela carícia. Me faz ficar bem, me leva ao céu, me faz ir além. Só quero você, mas ninguém confia em mim, amor. Porém, tamo tão longe, mas não importa. Nosso amor virou uma missão, no arco-íris te encontrarei pra viver. Paixão, vamos sorrir nas coisas simples, se amar no meio da noite. Esqueça amanhã, fazer de hoje bem melhor do que ontem. Seu olhar me tira do trilho, me apaixone sem reação. Seu sorriso cativante, tão lindo como dia de verão. Essa distância que nos pune, esse grande amor que nos une. Nossa história será escrita tão perfeita como as nuvens. Quero sentir suas mãos carinhosamente no meu rosto, nos amar inteiramente. Vem essa mente um para o outro. Você me faz delirar, me faz perder o rumo. Amor, eu não sou nada, mas você pra mim é tudo. Seu corpo, seu sorriso faz meu olhar brilhar. Um gangsta apaixonado que só pensa em te amar. Você me faz delirar, me faz perder o rumo. Amor, eu não sou nada, mas você pra mim é tudo. Seu corpo, seu sorriso faz meu olhar brilhar. Um gangsta apaixonado que só pensa em te amar. Você me faz delirar, me faz perder o rumo. Amor, eu não sou nada, mas você pra mim é tudo. Seu corpo, seu sorriso faz meu olhar brilhar. Um gangsta apaixonado que só pensa em te amar. Você me faz delirar, me faz perder o rumo. Amor, eu não sou nada, mas você pra mim é tudo. Seu corpo, seu sorriso faz meu olhar brilhar. Um gangsta apaixonado que só pensa em te amar.